Uma boa tarde a todos. A paz de Jesus esteja com todos. Agradecidos a Deus, a Jesus pela bênção da vida e por mais uma vez estarmos aqui para podermos falar do Evangelho, dos ensinamentos da doutrina espírita que são tão importantes para a nossa evolução espiritual. Nós temos uma passagem do Evangelho que vai nos inspirar as reflexões dessa tarde, que consta lá do Evangelho de Lucas, no capítulo 5, logo no início, o primeiro versículo, é uma passagem que Pedro teve com Jesus, muito significativa, nem sempre muito lembrada, mas que traz ali muita informação, muito conhecimento, para a gente meditar, para a gente refletir. E, numa certa ocasião, Jesus estava pregando, trazendo para as pessoas os ensinamentos espirituais, falando do reino dos céus. E as pessoas começaram a cercar Jesus de uma forma que ele praticamente não tinha muito como se comunicar com as pessoas ali. E ele estava bem ali próximo da margem do lago de Genezaré. E ele, para poder conversar melhor com as pessoas, ele subiu num dos barcos que estavam ali atracados e continuou a pregação, continuou ensinando as pessoas. E Jesus tinha um momento que ele começava a falar, ensinava aquilo que era assimilável pelas pessoas naquele momento, e depois ele silenciava, porque sabia que todo ensinamento necessita meditação. Todo ensinamento precisa que a pessoa tenha um tempo para absorvê-lo. É por isso que as pregações não se faziam de forma indeterminada, sem término. E quando Jesus terminou aqueles ensinamentos, ele pediu para Pedro direcionar o barco mais para longe ali da margem. E disse então para Pedro assim: joga as redes agora de novo. E Pedro, os seus companheiros que estavam ali, Tiago, João, eles já tinham passado a noite pescando. E Pedro até argumentou com Jesus, dizendo: mestre, nós não pegamos nada essa noite. E aí ele concluiu assim: mas como é o Senhor que está mandando, eu vou fazer. E realmente, naquele momento que ele arremessou as redes e tiraram ali a rede da água de volta, trouxeram ali cheio de peixes. Jesus, com a sua visão espiritual, podia perceber coisas que além da nossa visão física a gente pode perceber. É uma característica que os espíritos já superiores, evoluídos, eles têm, mesmo quando encarnados. Eles podem perceber coisas que os outros vão demorar muito tempo para perceber. Podem ver coisas que vão demorar muito tempo para os outros ver. Mas ali, naquele momento, que foi mais extraordinário, não é Jesus ter identificado os peixes. Por quê? A própria atitude de Pedro de dizer: como é o mestre que está pedindo, eu vou fazer. Como é o mestre que está mandando, eu vou fazer. A própria atitude dele revela que ele já era alguém que já sabia que quando Jesus falava uma coisa, é porque era, não precisava ter dúvida. Mas naquele momento, talvez ocorreu com Pedro algo muito especial. Algo que às vezes pode ocorrer com a gente também, ao longo dessa busca espiritual que nós realizamos, desse trabalho que nós estamos de aprender coisas sobre o mundo espiritual. Talvez naquele momento Pedro tenha tido uma sensação que muitas vezes nos bate, que muitas vezes se aposta de nós, que é de nós muitas vezes não nos sentirmos dignos de participar de algo espiritualmente significativo, de algo espiritualmente grandioso. Porque quando Pedro constatou mais uma vez que Jesus estava certo ao tirar os peixes ali, sabe o que ele disse para Jesus? Ele disse assim: mestre, eu não sou digno de estar na sua presença. Se afasta de mim. Eu não posso estar na presença de alguém que certamente tem uma natureza diferente da minha. Ele, naquele momento de espanto, talvez tenha mais uma vez caído ali para ele uma ideia, se consolidado uma ideia, de que ele e Jesus eram seres muito diferentes. Porque mais uma vez presenciar um fenômeno extraordinário de Jesus mandar jogar a rede ali e retirá-la cheia de peixes, sendo que eles tinham passado a noite tentando pescar e não conseguido nada, levou ele talvez a um estado de espanto, que realmente ele estava ali diante de alguém que era muito diferente. E ele diz então que por ser muito pecador, não seria digno de estar na presença de Jesus, não seria digno que ele pudesse acompanhar Jesus. E muitas vezes nós temos essa reflexão em nossas vidas, que nós, por sermos ainda criaturas falhas, por sermos ainda espíritos em lutas, em grandes aprendizados, muitas vezes nós não nos consideramos dignos de realizar uma tarefa, de estar fazendo algo em favor dessa grande obra de renovação da humanidade. Há pessoas que começam nas atividades espíritas e, à medida que vão aprendendo mais e mais sobre a doutrina espírita, sobre o conhecimento espiritual, pessoas que vão tendo contato com comunicações elevadas, seja porque tem o acesso mais próximo de médiuns que dão facilidade a essas comunicações, ou seja, porque ao ler essas obras maravilhosas, psicografadas por médiuns como Chico Xavier, por exemplo, e leem instruções tão significativas quanto as que Emmanuel produziu, quanto as que André produziu, muitas vezes nos bate um sentimento muito grande de inferioridade, um sentimento de nulidade, como se nós não fôssemos absolutamente nada. Nós ainda trazemos dentro de nós muitas ideias que nós temos, que já cultivamos em outras vidas, de um sentimento de nos considerarmos seres assim, como se fôssemos os últimos, como se fôssemos os piores seres da criação. Algumas pessoas às vezes agem assim, de uma forma até de querer chamar atenção para elas, porque lá no íntimo mesmo elas não se consideram tanto assim. Há pessoas que às vezes fingem, né, que são muito humildes, que são muito imperfeitas, e até gostam de ficar falando isso o tempo todo, mas é que lá no íntimo mesmo o que prevalece na pessoa é um sentimento mesmo de orgulho bem camuflado, bem escondido. Mas existem também as pessoas que realmente não têm autoconfiança, não têm autoestima, não reconhecem em si a sua natureza humana e a sua natureza perfectível. A natureza perfectível é o quê? É a qualidade que nós temos em nós, que nos foi dada pelo Criador, de um dia nos tornarmos seres perfeitos. É a qualidade que nós temos que nos permite modificar ao longo da vida aquilo que nós somos. Essa perfectibilidade, essa capacidade de um dia de atingir a perfeição, é um grande desafio para nós e é uma grande descoberta também. Quando a gente descobre que nós temos a capacidade de renovar-se, de se modificar, de transformar a nós mesmos, é como se nós tivéssemos ganhado uma loteria. Quando a gente descobre esse potencial que nós temos de, através do trabalho, do esforço, da dedicação, do estudo, do nosso comprometimento com os ideais superiores, nós adquirimos um poder sobre a nossa vida muito grande. Nós adquirimos a capacidade de determinar o nosso futuro. E é algo que muitas vezes nós não percebemos. É algo que muitas vezes é difícil para nós reconhecermos esse potencial, de que nós somos seres destinados à perfeição. É muito comum a gente ouvir, até as pessoas mais idosas usavam muito esse ditado, não é? Pau que nasce torto, morre torto, não é isso? Mas a verdade é que nós não somos pau, nós não somos tronco de árvore. A verdade é que nós somos algo como que uma argila que nunca resseca, que sempre pode ser moldada, sempre pode adquirir a forma que o oleiro quiser, que o homem que trabalha ali com o barro quiser. E Jesus, no seu tempo, ele veio para ensinar a humanidade isso. Mais tarde, as pessoas confundidas por uma série de circunstâncias históricas que não convém hoje a gente entrar em detalhes, deram a Jesus outros papéis. Mas, na essência, ele veio fazer o quê? Ele veio despertar naquelas pessoas do seu tempo e para as pessoas do futuro o grande potencial que existe em cada ser humano. Porque ele falou de coisas que hoje, se a gente não levar em conta isso que eu estou falando agora, fica difícil entender do que ele estava falando. Porque num certo momento, por exemplo, Jesus diz assim: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês poderão pedir por um monte: monte, saia desse lugar e vá para outro. Jesus afirmou em muitos momentos que as coisas eram possíveis para o ser humano. Mas como é possível, sendo que nós somos seres que ainda trazemos tantas limitações? Obviamente que o mestre estava falando do quê? De uma realização que no futuro nós poderíamos alcançar. No futuro seremos deuses. No futuro teremos uma fé tão poderosa quanto a dele. No futuro nós poderemos realizar coisas grandiosas. E até lá, será que nós ainda não podemos já exercer esse grande poder? Já podemos. Já podemos exercer esse grande poder de realização, de transformação, a partir de nós mesmos, trabalhando naquilo que é o mais especial para que um dia exerçamos esse grande poder do Espírito Perfeito. É trabalhando em nós os nossos sentimentos, as nossas qualidades interiores. É trabalhando em nós os valores éticos, morais. É trabalhando em nós a capacidade de enxergar no nosso próximo essas mesmas qualidades superiores que nós estamos aprendendo a ver em nós mesmos. Porque o dia que nós formos capazes de nos olhar uns aos outros como seres destinados à perfeição, seres que estão aqui para crescer, evoluir, para aprender, para se tornar um dia aquilo que Jesus disse que nós nos tornaríamos, nós seremos muito mais fraternos. Porque na maioria das vezes o que nos impede de viver o amor ao próximo é aquela noção errada que nós temos de que tudo no universo é apenas a nosso favor, de que tudo que Jesus disse é apenas para nós e não para todos. Quando a gente compreende isso, que eu sou perfectível, mas o meu irmão também é, eu estou destinado ao bem, mas o meu irmão também é destinado ao bem, quando eu adquiro essa compreensão da vida, assimilo isso e permito que a minha vida seja guiada por essa ideia de que eu sou como todos e todos têm o poder de um dia se renovar, se transformar, eu passo a ser mais caridoso, mais misericordioso, mais condescendente, mais capaz de perdoar o meu próximo. Eu passo a ser uma pessoa capaz de exercer melhor esse grande poder. Porque é quando nós exercemos essa generosidade na vida, é que nós ampliamos todo o nosso poder. É aí que nós estaremos nos candidatando às realizações maiores do Espírito. Hoje, não nos convém desenvolver muitos poderes. Hoje, na evolução do homem, não convém ele desenvolver poderes mentais que o permitam a ele movimentar objetos, produzir efeitos extraordinários. Porque o que o homem fez até os nossos dias com os grandes poderes que Deus nos deu até hoje? Que através da inteligência nós podemos mudar a matéria e transformá-la em inúmeros benefícios para a humanidade. Nós não apenas usamos para o bem, usamos também muitas vezes para destruir, ferir, prejudicar o outro. Então, como nós ainda não estamos completamente aptos a, com esse grande poder que nós já temos, através da inteligência, manipular a matéria bruta do nosso plano, não nos dariam ainda outros poderes ainda mais difíceis de serem administrados. Por isso que hoje é urgente para todos nós desenvolver, ampliar a nossa capacidade de amar a obra divina, de amar ao próximo, de compreendê-lo, de ajudá-lo, Porque é isso que vai nos desenvolver, é isso que vai nos fazer avançar e que nos fará um dia tomar posse desse grande poder que nos está destinado como espíritos puros. Por isso que qualquer um que quiser desenvolver qualidades superiores, que almeja um dia ter poderes para ajudar o próximo de uma maneira muito mais rápida, muito mais intensa, começa a melhorar o seu mundo íntimo hoje. Começa a aprimorar o seu ser, começa a melhorar o seu sentimento, começa a melhorar os seus pensamentos, porque tudo isso é a base, a construção para um dia nos tornarmos espíritos realmente com tanto poder. Quando nós ouvimos as narrativas de André Luiz, que nos traz aquela descrição extraordinária do mundo espiritual, quando ele nos revela que existem espíritos que têm um grande poder mental de agir, de ajudar, de amparar os necessitados, quais são as qualidades fundamentais que esses grandes benfeitores têm? É a generosidade, a bondade, a caridade. Por isso que eles têm esse poder tão intenso, tão grandioso. Por isso que eles são capazes, muitas vezes, de perceber aspectos da vida que nós ainda não nem despertamos ainda. Por isso que as situações que muitas vezes eles descrevem, que nos parecem tão difíceis de serem entendidas, porque ainda não passamos pelo aprendizado que nos levará a compreendê-las. Mas para a gente poder alcançar uma meta, para a gente poder alcançar o resultado na vida de algo que nós pretendemos, a primeira condição que nós temos que ter é confiar na possibilidade de que nós atingiremos aquela meta. É confiar que nós temos esse potencial. Então, quem quer evoluir, quem quer se tornar um espírito de natureza superior, precisa acreditar nesse poder que nós temos dentro de nós. Que nós somos seres capazes de nos renovar. Somos seres capazes de mudar o curso da nossa vida. E era por isso que Jesus não desprezava nenhuma pessoa, por mais errada que ela pudesse parecer no seu tempo. Mas se aquela pessoa tinha humildade de se reconhecer imperfeito, ele dizia àquela pessoa, né, vai, não peques mais, a tua fé te curou. E até numa situação como essa que nós descrevemos no início de Pedro, quando ele disse para Jesus, Jesus, eu sou indigno de estar com você, afasta-te de mim, mestre. Sabe o que Jesus disse para ele? Disse assim, me segue e você vai ser pescador de homens. Jesus conhecia as fraquezas de Pedro. Jesus conhecia as fraquezas de cada pessoa que se acercou dele. Mas ainda assim, por reconhecer nelas a possibilidade que elas tinham de realização, ele confiou nessas pessoas. E quando elas falharam, ele não repeliu essas pessoas. Ele não colocou de lado da vida dele. Ele ainda assim afirmou para essas pessoas o poder que elas tinham de renovação. Foi o que ele disse para Pedro. Realmente, Pedro era um homem ainda com algumas limitações. Era um espírito que naquele tempo de Jesus ainda estava lutando para se libertar de certas imperfeições que hoje ainda nos dominam. Mas ele foi alguém que acreditou naquilo que o Mestre falou e seguiu. Realmente, quando Jesus diz para ele, olha, segue-me e você será pescador de homens, mais uma vez ele acreditou em Jesus, como ele fez anteriormente ao jogar a rede. E por acreditar naquilo, por ter seguido, por ter feito aquilo que foi convidado a fazer, é que ele um dia mais tarde ganharia uma capacidade extraordinária de beneficiar os outros, de ajudar os outros. Ele ganharia com a experiência de vida uma autoridade moral muito grande sobre muitos. E é um espírito que conquistou aquilo tudo e demonstrou que, se seguirmos os ensinamentos de Jesus, nós podemos nos renovar. Às vezes as pessoas questionam assim, por que Jesus teria escolhido alguns homens simples para segui-lo? Homens que aparentemente demonstravam as fraquezas humanas, como tantos ainda demonstram. Porque Pedro, ele tinha ainda o ímpeto da violência, por exemplo. Até no momento em que Jesus estava para ser preso, o que que Pedro fez? Ele feriu uma pessoa na tentativa de defender Jesus. Um guarda do templo que foi tentar prender Jesus e Pedro cortou a orelha dele. Ele ainda tinha o ímpeto de acreditar que a força poderia vencer. Mas Jesus, ao escolher pessoas que traziam essas imperfeições, então ainda, era para mostrar que aquele que segue os caminhos de Jesus, aquele que segue os seus ensinamentos, que aceita a sua proposta de amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas, que a pessoa que inicia esse processo de aprendizado espiritual, ela tem capacidade de realização. E todos nós que fomos um dia convidados pela espiritualidade a tomar contato com esses conhecimentos superiores, todos nós temos esse potencial de realização. Todos nós que conhecemos a vida espiritual, que aprendemos nesses livros maravilhosos que nós temos, nós somos seres capazes de realizações. Só que falta muitas vezes um tanto mais do nosso esforço, da nossa dedicação, do desprendimento dos nossos interesses, de libertação das nossas imperfeições. E aí é que está a grande luta que nós temos que trabalhar. É aí que está o grande desafio que nós temos a realizar. E hoje, muitas pessoas às vezes ficam confundidas, buscando tantas coisas materiais que são boas, úteis, necessárias, e que têm o seu espaço, o seu momento na vida para serem conquistadas, mas que muitos colocam como prioridade em sua vida e deixam de se realizar espiritualmente. Deixam de encarar que a nossa espiritualização é o mais importante de tudo. Que o nosso crescimento interior é a grande realização que nós estamos neste mundo para realizar. E essa realização, ela se dá de que forma? Em tudo que nós fizermos. Ao acordarmos num novo dia e falarmos bom dia, iniciamos a primeira tarefa de realização, de autotransformação, de crescimento. Encarar aquelas pessoas que nós vamos iniciar o nosso dia com afeto, com gratidão, com respeito. E aí nos dirigimos ao nosso trabalho, ali também é uma grande oficina de elevação espiritual. Porque ali nós vamos ter que oferecer ali só o melhor das nossas qualidades profissionais? Não. Também temos que oferecer ali todos os nossos valores espirituais. Temos que oferecer ali caridade, compaixão, perdão, espírito de serviço. No trânsito, na rua, também nós temos uma grande oportunidade de elevação espiritual. É a gente reconhecer em cada irmão do caminho alguém importante na grande criação divina. É reconhecer que cada ser humano e cada ser vivo é uma peça única nesse grande conjunto que é a criação divina. É esse olhar amoroso para a vida, para os seres, para o mundo, que representa a realização espiritual. É muitas vezes a gente silenciar no momento de conflito com as outras pessoas para não estendermos ali a nossa capacidade de ferir e magoar. É muitas vezes reatar laços que romperam-se com o tempo em função dos conflitos. Ali estão grandes realizações espirituais. Muitas vezes a gente pensa que trabalho espiritual é só dentro da casa espírita, participando do passe, que é um momento importantíssimo de realização espiritual, participando de uma atividade mediúnica, como uma sessão mediúnica ou uma reunião mediúnica, que também é uma oportunidade extraordinária de serviço, mas cada um de nós temos a oportunidade de bendizer, de abençoar, o que significa transmitir fluidos bons, favoráveis, benéficos para qualquer ser que nós encontrarmos. Até um pensamento que nós produzimos de amor para um ser vivo, para uma pessoa, para qualquer coisa, é um engrandecimento da obra divina, é uma manifestação desse poder que nós temos. Então nós temos oportunidades de realizações espirituais a todo momento, e não apenas dentro de um trabalho específico, dentro de uma atividade, que são todos muito importantes, mas todos nós podemos, de uma forma muito intensa, trabalharmos de maneira a melhorar o mundo, e nesse processo a nós mesmos, e alcançarmos esse poder todo que nos é reservado. Alcançarmos o poder, por exemplo, de através da palavra, transmitir a quem nos ouve a tranquilidade. E nos nossos dias, quantas vezes nós vemos as pessoas angustiadas, aflitas, só precisando de uma palavra de conforto, só precisando de um bom dia amoroso, precisando de um tenha confiança, você vai superar. Quantas pessoas hoje necessitam, muitas vezes, que a gente só diga assim, não, você vai conseguir, você vai chegar lá. Tenha fé, tenha confiança. E mesmo que a pessoa não aceite, não receba bem de pronto aquilo, em algum momento aquilo fortalece a pessoa. Então nós temos uma possibilidade de ação hoje no mundo muito grande. Mas como a gente não pode quantificar, não pode medir, não tem como mostrar para os outros, a gente muitas vezes menospreza. Muitas vezes a gente não dá valor que quando a gente chega no local e é bem recebido, e é recebido amorosamente, aquilo é muito importante para nós. E para os outros, nós também fazemos isso? Então nós temos que pensar que possibilidades de ação existem inúmeras. Mas nós precisamos permitir que a nossa mente, o nosso coração, se revista dessa inspiração, dessas ideias superiores. Daí a importância muito grande nos nossos dias de a gente abrir espaço mental para essas ideias superiores que vão nos fortalecer, que vão nos revestir desse poder de transmitir o bem por onde nós estivermos. E como que nós alimentamos a nossa mente de ideias superiores? É através de uma leitura diária, é através de uma música. Hoje em dia nós temos recursos maravilhosos de imagens. A contemplação da natureza pode nos inspirar esse bem que nós desejamos compartilhar com os outros. Nós mesmos somos capazes de atrair pensamentos elevados. Mesmo quando nós estivermos encarcerados, fechados, trancados, nós temos um poder que é extraordinário, que é o poder do pensamento, que é a conexão que nós podemos fazer com espíritos de natureza superior, que através da prece podemos pedir que nos ajudem, nos inspirem, nos orientem, e nós sentiremos ali aquele impulso de seguir, de ajudar, de fazer algo pelo nosso próximo. Mas para fazer isso a gente tem que acreditar, a gente tem que confiar que nós, uma vez chamados, uma vez convidados ao bem, nós temos o poder de realizar isso. Nós podemos realizar isso. É destino nosso sermos um dia construtores, trabalhadores dessa grande obra divina. Porque observem, onde estão as mãos de Deus aqui no mundo? Onde estão as obras materiais de Deus no mundo? Como elas se concretizam aqui na Terra? Pelas pessoas de boa vontade. É pelas pessoas que têm o desejo de ajudar o próximo que Deus age. É pelas pessoas que têm boa vontade de fazer algo por quem necessita que Deus socorre o caído. Como que Deus leva alguém a conhecer aquilo que ela precisa para alcançar a solução de um problema seu? É pela boca de alguém. É dessa forma que Deus age no mundo. Nós somos todos instrumentos, mas tudo que tem de sublime, perfeito, provém de Deus. Mas se a gente bloqueia em nós essa capacidade de receber e compartilhar, nós estamos anulando o nosso papel de instrumentos no mundo. Mas para a gente exercer isso, mais uma vez eu digo, nós temos que acreditar que nós podemos fazer isso. Imaginem se Pedro, naquele momento, que Jesus disse a ele, me segue, você será pescador de homens, pescador de almas. Imagine se ele duvidasse disso que Jesus estava afirmando. Se ele não acreditasse que mesmo ele sendo uma pessoa com imperfeições, uma pessoa com limitações, se ele não acreditasse nesse convite de Jesus, ele não teria realizado o que realizou. Ele não teria conhecido outras situações extraordinárias que ele conheceu, não teria feito aquilo que ele fez. Então nós percebemos o quanto precisamos, quanto nós precisamos confiar nessa nossa capacidade de renovação. Porque muitas vezes é um mecanismo que nós usamos de fuga do trabalho. A gente dizer assim, ah, eu não vou conseguir ser assim. Eu nasci assim, eu fui a vida inteira assim, eu não vou mudar. Porque quando a gente assume essa postura é mais cômodo, não é? Não tem esforço a fazer. Não tem nada a abdicar. Não tem nada a abrir mão. É só conservar como se é até o momento. Mas se nós quisermos realmente progredir, vai existir trabalho. O trabalho, por exemplo, de meditarmos sobre os nossos erros. Porque nós ainda vamos errar muitas vezes. Porque é natural que seja assim. Meditar que erramos em algumas circunstâncias, ou em muitas. E, diante dessas meditações, dessas reflexões que nos entristecem, às vezes nos envergonham, a gente desejar não mais agir daquela forma. E pode acreditar, quando a gente faz isso e deseja algo, nós alcançamos. Tudo que nós pedirmos a Deus em oração, nos será dado. O problema é que, mais uma vez, a gente confunde os ensinamentos de Jesus. Porque a gente está pedindo carro, casa, está pedindo maior salário. E isso, do ponto de vista espiritual, é secundário. Mais importante é a nossa realização espiritual. Sabe por quê? Porque quando nós estamos equilibrados espiritualmente, aquilo que nos pertence virá. Pouco ou muito, mas virá o necessário para a nossa experiência. Por isso que Jesus disse, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado. Quer dizer, aquilo que nos cabe para a nossa manutenção, a nossa sobrevivência aqui no mundo, virá no momento certo. Mas a gente tem que antes buscar essa realização do reino dos céus. É esse equilíbrio na nossa vida, fazendo tudo o que nós fizermos, tendo uma visão espiritual sobre tudo o que nós fizermos. Não importa se eu estou dirigindo para ir para o meu trabalho, não importa se eu estou exercendo o meu trabalho, tudo que eu fizer fazer de uma forma que eu santifique aquilo, com boa vontade, com respeito pelos outros, com dedicação, fazendo o melhor, porque isso é que santifica tudo. É a gente fazer tudo de boa vontade, com amor, com respeito por tudo aquilo que nós participamos. E quando a gente faz isso, a gente também está nesse processo de elevação espiritual. Então é por isso que em tudo nós temos oportunidade de trabalho, de elevação espiritual. Então nós temos grandes possibilidades, todos nós temos uma grande oportunidade de crescimento espiritual. Não existe vida insignificante perante Deus. Todas as vidas, todas as formas de vida merecem ser abençoadas por nós. Até esses pernilongos chatos que estão aí nos atrapalhando nesse verão, né? Merecem o respeito todas as formas de vida. A gente deve consagrar uma reverência muito grande à criação divina e amá-la dentro das nossas possibilidades. Lógico que ninguém vai ficar com o braço descoberto para o pernilongo vir à noite. Mas busquemos formas de nos isolarmos deles. Mas por quê? Quem de nós tem condições hoje de criar a vida? Quem de nós temos hoje condições de criar um planeta tão maravilhoso quanto esse. Uma única célula que o homem tentou e disseram, anunciaram alguns anos atrás aí, que o homem criou vida artificial, na verdade ele não criou. Na verdade ele juntou partes de células e conseguiu fazer com que ela sobrevivesse, mas partiu daquilo que já era vida. Então a vida é algo que nós temos que reverenciar, temos que reconhecer ali a grande evidência da existência do Criador. E é com esse sentimento de reverência que nós vamos ter ao mundo, à vida, reconhecendo que em tudo nós temos a presença de Deus, é que nós passaremos a ter mais paz interior, mais harmonia. É aí que nós passaremos a ter mais sintonia. Porque como nós vivemos no mundo depende muito daquilo que nós pensamos sobre o mundo. Como eu me relaciono com as pessoas depende muito o que eu penso a respeito das pessoas. Eu posso pensar que eu vivo em meio de inimigos, em meio a inimigos, e eles serão inimigos, porque eu vou agir como inimigo. E as pessoas, para se defenderem, também agirão dessa forma, porque estarão respondendo ao estímulo que eu estou dando à vida. Agora, se eu vejo o mundo como uma grande confraria, uma grande reunião de irmãos, de amigos, e ajo dessa forma, vou encontrar realmente pessoas infelizes, que vão, muitas vezes, abusar da minha generosidade. Mas também vou encontrar muitas pessoas com boa vontade também, porque o número de pessoas boas no mundo é muito maior que o número de pessoas dedicadas ao mal. O número de pessoas propensas ao bem é muito maior do que de pessoas propensas ao mal. Só que muitas vezes nos falta, nós que estamos ligados ao bem, ou que desejamos estar ligado a ele, nos falta muitas vezes mais garra, mais dedicação, mais amor às causas que nós abraçamos. Falta muitas vezes para nós mais empenho, mais dedicação, mais intensidade no nosso viver. E é isso que vai nos ajudar também na nossa elevação espiritual. É a gente realmente, aquilo que nós abraçamos como nossas responsabilidades no mundo, fazermos de boa vontade, com amor, com dedicação. Muitas vezes nós vamos falhar nessa trajetória, porque existem experiências que elas são fundamentais na vida. Muitas vezes nós vamos refletir nos nossos erros, naquilo que nós já fizemos e que não ficou tão bem feito. Mas é dessa reflexão que surge em nós a disposição de renovar-se. É em nós que vai surgir essa disposição de crescer à medida que vamos refletindo sobre os desacertos que tivemos na vida. Por isso que ninguém jamais pode se amargurar, dizer assim, ah, eu já errei tanto, não tenho mais o que fazer, não tenho mais conserto. Tem sim. Todos nós temos conserto, porque a obra divina não está acabada ainda. Todos nós somos seres em elaboração, em transformação. Todos podem um dia alcançar tudo isso que nós falamos até agora. Porque é o nosso destino isso. É para isso que nós estamos predestinados, digamos assim. O caminho somos nós que escolhemos. Para alguns vai ser muito longo, porque há muitos desvios. Para outros ele é menos longo, porque o indivíduo ele vai mais na direção do alvo, mas todos atingiremos o alvo, que é um dia atingir esse patamar da perfectibilidade do espírito humano. Não a perfeição divina, porque essa é inatingível. Essa é a qualidade de Deus. Mas a nossa perfectibilidade é algo que está destinado a todos nós. É muito comum o espírita, ao ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, dizer assim, né, que eu nunca vou atingir isso porque eu sou muito imperfeito, né? É uma passagem que está lá no capítulo 17, nos Bons Espíritas, o item Os Bons Espíritas, que Kardec escreveu assim: conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. E muitos consideram que nunca vão ser espíritas porque ainda não está se esforçando. Mas olha, só de a gente pensar e refletir que nós erramos, já é parte do processo. só a gente chegar e refletir que nós ainda não estamos fazendo aquilo que já poderíamos, já é parte do processo, já é o começo. Só nos falta agora fazer algo, né? Parar de pensar tanto e fazer algo. Mas que nós, então, nunca exista nenhuma disposição para a gente deixar de fazer algo pelo bem, para o bem, por nos acreditarmos muito imperfeitos. Porque a perfeição, nós nos libertamos dela à medida que praticamos o bem, à medida que nos esforçamos. Não existe possibilidade de progresso sem trabalho, sem esforço. Nós temos que nos esforçar muito para melhorar e dar o melhor de nós, mas tenho certeza que vale a pena. E tenho certeza que nós temos força para isso. Nós temos força para superar aquilo que nós já fomos até hoje e fazer surgir algo novo, algo melhor. Porque é na lei divina que nos transformemos. Esse é o nosso destino que não temos como fugir. Nós nos debatemos na evolução, fugimos a muitas responsabilidades, mas em algum momento a vida nos reapresenta aquele mesmo contexto para que novamente a gente enfrente. São as provas que retornam na vida. Por isso que se hoje você está vivendo uma prova, uma luta, não pense em desistir. Não pense em abandonar para trás as pessoas, desafios da sua vida. Dedique mais amor a elas. Se existem pessoas difíceis no seu caminho, exercite mais perdão, mais dedicação. Pare de duelar mentalmente com essa pessoa, de dialogar mentalmente com ela. Endereça a ela apenas pensamentos de paz, de harmonia, de amor. E tenha certeza que você vencerá a sua dificuldade. Não venceremos como o mundo, mas venceremos como se espera no mundo espiritual. Porque sairemos íntegros dessa batalha, sem ódio, sem rancores e principalmente sem sentimentos de culpa. Se erramos e abandonamos tarefas do passado, deixamos que a vida nos enderece no futuro esses compromissos de novo. Façamos o melhor hoje, com as pessoas que nós convivemos, com as pessoas que nos cercam e, de tanto amar, de tanto nos esforçarmos, nós poderemos até ter as nossas faltas apagadas em algumas circunstâncias. Porque Jesus também disse que o amor cobre uma multidão de erros. Ame intensamente tudo o que você fizer, todas as pessoas que você encontrar. Exerça essa fraternidade intensa e você será um espírito que estará se libertando para novas experiências mais gratificantes. Muito obrigado a todos. Que Jesus os abençoe, traga paz nesta semana. Muitas oportunidades de realização todos nós temos. Muito obrigado.